Ele está de volta ao comando do poderoso, o show e as marcantes. DJ Júnior Moreno, detona Moreno. E o nosso amigo Salsichão, também o Pantera Pop, um abraço pra vocês, valeu! Alô, Juninho, chega junto! Tudo certo, tudo confirmado, dia 25, Planeta Show em Belém, recebendo a volta da nave do som, e você é o nosso convidado, viu? Dia 25 de junho, em Belém do Pará. Venha dançar, venha curtir, no brega da Kombi, da produção do Rubi. Esse é o carro mais doido do Pará, show de iluminação. Sabe o cachorrão já falando, Júnior Moreno, tá tudo certo, e estaremos lá. Assim como ele invadiu Paragominas, ele vai invadir Belém do Pará. Alô, cachorrão! O comando dessa Kombi é o Ronaldo e o irmão. Quem viaja dentro dela bate forte o coração. Com o som que é da pesada que agita a multidão. É o Mini Rubi, a Kombi da produção. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. The music. Vem dançar, deixe se apaixonar. O combinado do Pará, ele quem vai te conquistar. Edilson e Renatinho fazendo a galera dançar com o turbinado do Pará. Aqui curtindo o nosso som, obrigado pelo carinho. E gente, confirmado dia 25, lá no Planeta Show. Os DJs, Léo e David. E aí, Castanhal, vamos nessa! É o nosso som detonando. E pra galera que tá solteira hoje aqui, ó. Okay. I ain't gonna wait no more. Olha, irmão do Fábio Pop, lá de Paragominas. Pantera Pop, tá aqui com a gente. Alô, Pantera. Will somebody please tell the DJ to put the brass disc on? Só que não... Hora pra chegar... Feita pra você. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Toca, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Tira a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, a gente, o volume tá baixinho, mas a gente vai fazendo a alegria da nossa galera de Castanhal. Logo mais tem Gen Apolo, a gente vai se organizando e metendo ficha em Castanhal. Alguém dizer pra mim que você sumiu e não vai voltar. Meu grande amor. Quem mais aí, Naldo? O Titã, também o Tarado, o Lacral, a Lacraia e seus manos aqui curtindo o nosso som aqui no campo do Santa Lígia, valeu! Valeu, Naldo! E gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira. Amigo Sábio também com a gente. Alô, Sábio. Meu amigo Leandro. Equipe TDG. Galera de Castanhal, valeu. Eita, Pantera Pobre, Pantera. Você jurou que ia. Os atribulados, valeu. Você me disse um dia, nosso amor não vai ter com a gente, valeu! Também de boa, meu amigo Moacir, um abraço Moacir, também a Dani, as meninas curtindo o nosso som aqui em Castanhal. Já já o performático, alô Jean! Lili por ali, fala Lili! Luiz também com a gente, abraço Luiz. É a galera curtindo o nosso som. E cadê as mulheres solteiras? Castanhal! Cadê as mulheres sinceras de Castanhal? Gente, não esquece, o convite está feito para todos vocês de Castanhal. Dia 25, estaremos lançando a tão esperada Nave do Som lá em Belém, lá no Planeta Show! Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha. Eu sou o Pedro da Bahia. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha. Pra lá. Na paradinha. Eu sou o Cleito, eu sou da Bahia. Eu sou o Cleito, eu sou Liga da Harmonia. Eu sou o Cleito, ninguém me segura. É minha parada, é Deus. Eu sou o Cleito. Eu sou o que tem meu swing, é da família. Eu sou o que eu não tô. Cadê as mulheres? Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Alô pro campeão, meu amigo paraense, o Papão. A minha família Martins. Eu sou o Pedro da Bahia. Márcio da equipe Nave. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha. Pra lá, na paradinha. Eu sou o Cleito, eu sou da Bahia. Eu sou o Cleito, eu sou liga da harmonia. Eu sou o Cleito, ninguém me segura. E minha parada é Deus. Eu sou da Bahia. Eu sou o que tem meu swing, é da família. Eu sou o que eu não compro nada. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha. Eu sou o cliente da Bahia. As mulheres solteiras só no rebolado. Bebe um pouquinho. Mulheres que esquecem dos maridos e acabam dormindo com o Xandinho. Gosto de comer arrumadinho. E a galera do Paissandu. E a galera do Remo. Eu quero abraçar com muito carinho todas as mamães, desejar um feliz dia das mães para todas as mamães de Castanhal. Parabéns para vocês. Segura! Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas do grande embarcação. Olha a onda, olha a prancha do Jean, olha aí. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar. Onde molhou, minha filha? Onde molhou? Molhou o seu gostinho. Onde é? Molhou a barriguinha. Molhou o seu pezinho. Molhou todo o corpinho desse que eu vou te chegar. Molhou o seu gostinho. Molhou a barriguinha. Olha, nesses domingos, a gente estará aí fazendo a festa Júlio Cefé. Hoje, domingo, recebendo o nosso poderoso Rubinho Show As Marcantes, lá no Camuquim, lá no Júlio Cefé. E a galera convidada, você que vai descer para Belém. Alô, Castanhal! É o nosso show! Show, show! Só quem tá solteiro... Só quem tá solteiro, coloca essa mãozinha lá em cima que eu quero ver. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. E joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Só quem é de Castanhal, bate na palma da mão. Só quem é de Castanhal. Sai do chão. Amigo Elias, velha guarda da Nave do Som. Obrigado, viu, Elias? Te aguardo dia 25 lá no Planeta Show. E sai do chão, sai do chão, sai do chão. Cadê a galera do Clube do Remo de Castanhal aí? Cadê a galera do Paysandu de Castanhal aí? Só quem é de Castanhal dá um grito bem alto. E agora? Olha aí, coisada as coisas hoje por aqui, viu? Te contar, meu. Assim foi mais uma. Olha, gente, lá no House Mix a gente tem CDs gravados ao vivo pra nossa galera, viu? CDs ao vivo lá no House Mix, viu, Bruninho? Produções e mixagens DJ Júnior Moreno. Aniversário da Aline hoje. Alô, Aline, pra você. Aqui no nosso som. Valendo! Deixa abraçar também aqui com a gente o Reggae, o Nego. Vem com a gente o Cabeça do Gelo. Cabeça de Gelo, pode crer. É a galera curtindo de bom o nosso som. A Luta Ciso. Só quem curtiu, sai do chão que eu quero ver. Dia 25 no Planeta. Alô, Tássio! Você é o filho mais velho do Serinha, gente. É. Irmão do Grade. Abraço aí pro Gordo, Falco, os cabeças da segurança Falco. É a galera de boa, curtindo o nosso som. Legal! Alô, Castanhal, dia 25, lançamento da nave do som. Ele... Rubi! Rubi! Que tal a gente pegar a gata agora, dar um beijo nela e dançar o nossa, a nossa marcante assim, ó! Nosso som toca as marcantes. A gente abraçando com muito carinho aqui ao lado direito, pra você o esquerdo, os terroristas, no bom sentido, né? E eles derramando todas e mais algumas, valeu! Estarei pra sempre te esperando e te amando. gente, bora, amor! Alô, Caçanhal! Dançando aqui em Caçanhal, rolando o nosso Supra, galera! Rubi! Como é que é? Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Parceiro Cícero, um abraço pra você. Perdi tudo por um carro. Ele tá só de boa aqui no Poderoso das Marcantes. Não termine isso agora, não vai embora. Faz a pedra! Um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor. Alô, Tarcísio! Perdoa, meu amor. E aqueles pensamentos vão voltando, você vai se lembrando dos momentos bons. Aí tá. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal, da solidão. Eu! Cachorrão aqui pela parte de certo. Alô, cachorrão! Vou sonhar. Ele tá no externo aqui com a gente. Grande cachorrão! Até a gente. Também abraço a galera de Marituba. Pode crer, galera de Marituba. Eles vão invadir o Planeta Show dia 25. Galera de Marituba, eles estão juntinho curtindo o nosso som aqui. Eu sou Rubi. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo. Velhos tempos lá, de Bragança sair, né? Quando te vejo, lá em Ajuruteua, teus carinhos. Rubi! Atenção, Jean! Comparece com a bateria. O jeito que você me toca. Alô, Ponteira Pop! O irmão do Fábio Pop. Aí é considerado. Você tem todo meu amor. Ele disse moreno, machuca, machuca, machuca. Ego, esse cara não envelhece, meu irmão. Evaí, um dos grandes, se não for um dos melhores, de Castanhal, viu, Evaí? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Velha guarda, né, mãe? Eu não sei explicar. Mas é o Lambe, né? E não é normal. Vamos lá, me apaixonar. Saudade de ti, viu, mãe? Um abraço, meu irmão. Coração, esse é Velha Guarda, vai estar dia 25. Também lá na Nave do Som. Olha, Evaí. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é! Isso é! Muito firme. Olha, gente, o Evaí aí tem 30 ingressos. 30! Eu falei 30 ingressos. O lançamento do Rubi, duas vans. Ele já disse, Morena, avisa pra galera que ainda tem 20. 20 lugares aí pra galera. 20 ingressos. Valendo pro lançamento da Nave do Som lá em Belém, no Planeta Show. Só procurar o Evaí. Você vai curtir o Rubi. Alô, Evaí! Pude imaginar. Dia 25 de junho. E pudesse amar. Alguém tentou. Fora, cachorrão! Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. Minha cara, metade é você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Banda 007. Eu sei que não.